ponteirinho que desce só para impedir teu carinho. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua que eu já colei minha boca na boca que é tua e de gritar ao teu ouvido lá dentro bem fundo que não existe no mundo um amor mais profundo. O amor bem vagabundo que vem lá do meu bem, meu bem, meu bem. Esse teu corpo parece, do jeito que ele me aquece, um amendoim torradinho. Que vem lá do meu bem.